e a sua esposa, Sara, não podiam ter filhos. E você vai ler aí no seu editorial que naquela época uma mulher não poder ter filhos era motivo de tristeza, de desgraça, porque a culpa sempre recaía sobre a mulher. E hoje, como a ciência avançou, às vezes a gente percebe que o problema não está exatamente na mulher, mas muitas vezes no homem. Então hoje a gente tem essa consciência, mas naquela época não havia isso. Mas o fato é que Sara não podia ter filhos. E era um dos desejos mais profundos do coração daquela mulher. Aliás, eu penso que esse é o desejo do coração de toda mulher. E também de todo homem. Todo homem quer ser pai, toda mulher quer ser mãe. É uma realização. E eu imagino até que alguém que, infelizmente, por alguma razão não pode ter os seus filhos, sentem lá no fundo do coração uma tristeza profunda, porque não pôde ter os seus filhos. Mas Sara não podia ter ter filhos, é o que o texto diz. Mas Deus disse a eles assim: olha, eu vou dar um filho a vocês. O problema é que Sara tinha mais de 90 anos e não podia mais ter filhos. Quer dizer, o que Deus falou era algo que era cientificamente impossível. Mas o interessante foi que Deus falou: eu vou lhe dar um filho. Você e Abraão terão um filho daqui a um ano. E nessa versão não, mas tem umas versões que diz que já tinha até cessado o costume por conta da idade. Então, ter filho seria algo fora do normal. Um ano depois, Sara teve o filho e deu a ele o nome de Isaac. Depois de ter dado esse filho a eles, Deus chega para Abraão e diz o que a gente leu aqui no versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o seu filho, seu único filho Isaac, que você ama, e vá para a região de Moriá, e sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Eu fico me colocando no lugar de Abraão, porque eu tenho 3 filhos, e muitos dos irmãos aqui também têm filhos. E já pensou se Deus diz assim: ó, vai lá, pega o seu filho e sacrifique-o ali em holocausto? Só de pensar na questão do holocausto já era um negócio de arrepiar, porque o que se fazia? Pegava o animal, colocava sobre o altar, e aí então a mão era colocada, uma das mãos colocada sobre o animal, e o animal era degolado, e assim o sacrifício era feito ao Senhor e depois era colocado fogo no altar. E aquilo era adoração a Deus. E eu fico pensando assim: Abraão, vou pegar meu filho, meu único filho, a quem eu amo tanto, e colocá-lo num altar, e decepá-lo, cortar a cabeça e queimar. Deve ter sido um negócio bem, bem profundo. Já você consegue imaginar isso? E aí a gente fica pensando, se a gente não tivesse lido o texto todo, pensando: ah, Abraão não foi, de jeito nenhum, porque... E às vezes eu fico pensando, será que nós faríamos isso? Mas o fato é que Abraão fez exatamente conforme Deus ordenou. Eu queria falar duas coisas com você. Eu queria primeiro analisar a situação que envolvia a Isaac nesse contexto e depois... o próprio Abraão. Porque Abraão já era um homem de 70 anos. Quando Isaac foi prometido, Abraão já tinha quase 100 anos. Agora Isaac devia estar com uns 13 anos, 12, 13 anos. E agora Deus pede o filho a Abraão. Mas Isaac já não era nenhum menino que não tivesse força, que não tivesse entendimento, inteligência, que não soubesse a respeito do sistema sacrificial. E quando, de repente, ele ouve ou entende que o pai dele vai fazer algo assim, o interessante é que Isaac em nenhum momento questionou o seu pai, em nenhum momento tentou fugir, impedindo que aquilo que o pai fosse fazer se cumprisse. A única coisa que a gente percebe no texto é que no versículo 7 do capítulo 22, ele para e conversa com o pai dele e diz assim: Isaac disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. E aí eu fico imaginando essa conversa e fico imaginando o coração do pai. Mas também eu tenho que considerar o coração do filho, porque ele estava vendo aquilo ali, não era nenhum sujeito bobo, ele estava sabendo que a coisa ia sobrar para ele, eu fico imaginando. Mas, no entanto, ele tem a conversa com o pai. Isaac disse a seu pai: Abraão, meu pai Abraão, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Isso foi antes. Aí quando chega no local apropriado, o altar é preparado, imagine lá Abraão e Isaac preparando o altar. E depois Abraão chega e amarra o menino, o texto diz, coloca sobre o altar para sacrificar o menino. Mas uma das coisas que me chama a atenção aqui é que Isaac em nenhum momento resistiu a atitude de seu pai. Dá para pensar. Porque com 13 anos, meu pai não me pegava mais nem que ele quisesse, porque eu não ia deixar. Com 13 anos, um rapagão, se eu aprontasse alguma, meu pai quisesse me bater, eu saía na disparada que ele não ia me achar mesmo. Não tem jeito. E é assim com a gente. Eu lembro agora do Alexandre, outro dia eu levei ele para cortar o cabelo num lugar aí ele é todo cheio de coisa. Aí cortaram o cabelo torto. Falei, pai, ele falou para mim: pai, meu cabelo está torto, não me leva mais naquele lugar não. Não vou. Eu só vou se for em tal lugar, lá não vou mais não. Eu, tudo bem. Aí, às vezes, ele fica me enchendo a paciência e fala: Alexandre, tu está me aterrorizando, eu vou te levar lá no, naquela barbearia lá para... Não, pai, isso não. E se eu quiser levá-lo, eu tenho certeza que ele vai fugir. Ele não vai deixar ninguém fazer um caminho de rato, como se dizia antigamente. Não sei agora, né? Mas quando você é o barbeiro fazia uma barbeiragem aí, ih, caminho de rato. Ele não ia permitir que eu levasse ele a um barbeiro que fizesse ali um caminho de rato na cabeça dele. Não vai, ele, ó, não. Isaac podia muito bem dizer assim: o quê? Senhor tá, pai, eu tô sabendo como é que a coisa funciona. E, ó, não vou entrar nessa não, o senhor me desculpe, mas... Abraão já tinha mais de 100 anos, ia segurar um garoto de 13? Mas não ia mesmo. Isaac só foi amarrado porque ele permitiu. Alguma coisa lá no coração dele dizia assim: eu vou honrar o meu pai porque eu confio nele. Se ele vai fazer isso, é porque ele tem que fazer e tem a ver com o Deus dele, e ele não pode deixar de obedecer e de honrar o Deus a quem ele serve. Então Isaac se sujeitou à autoridade do pai, e foi colocado sobre aquele altar, e foi colocado sobre a lenha, um pouco em cima da sobre a lenha, e quando ele pega aquele cutelo para imolar o garoto, aí o anjo brada do céu e diz: Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei que você teme a Deus. Por quê? Porque não negaste o seu filho, o seu único filho. Isaac, ele consentiu, num certo sentido, em ser sacrificado, porque ele confiava no seu pai, e ele sabia que o pai devia ter feito aquilo, porque Deus havia ordenado. Mas, por outro lado, filho nenhum vai deixar que algo assim aconteça se ele não perceber que aquele pai tem uma íntima e profunda ligação com Deus. E aí eu passo a falar a respeito de Abraão e fico pensando que tipo de testemunho Abraão transmitiu ao seu filho de maneira tal que o seu filho concordasse com a atitude do pai. Porque quando a gente lê Provérbios 22:6, instrui o menino, quer dizer, treina, eu fico pensando, Abraão treinou o seu filho. Embora o garoto tivesse entre 12 e 13 anos, por aí, ele não só viu o pai e ouviu o pai falar de Deus, ele viu o pai se relacionando com Deus. Ele viu o pai tendo intimidade com Deus. Ele via o seu pai, eu imagino, orando ao Senhor. Ele viu o seu pai demonstrando todo o seu amor a Deus. Ele via o seu pai demonstrando todo o seu temor a Deus. E ele ficava observando tudo aquilo e sendo ensinado daquela forma, e passou a crer naquele Deus a quem Abraão cria. E aí eu olho para esse texto e percebo algo muito interessante. Abraão temia o Senhor e transmitiu isso ao seu filho. Tanto que quando o texto, no início, Deus prova Abraão, ele diz: Abraão, tome o seu filho, seu único filho, a quem você ama, e vá à região de Moriá e sacrifique ali em holocausto. E no dia seguinte ele pegou e fez exatamente como Deus fez, pediu. Pegou seu filho, o único filho que ele tinha, e levou. Os nossos filhos, eles vão ter um bom relacionamento com Deus se eles virem os seus pais tendo um bom relacionamento com Deus. Eu já disse e repito, a educação aos nossos filhos sugere que a gente faça para que os filhos aprendam. Mas a nossa cultura ensina que a gente fala e cria uma expectativa que os nossos filhos aprendam. O filho nunca vai aprender de falar, não. Ele fala, ele faz aquilo que vê. Ele é treinado. Aliás, a palavra instruir quer dizer treinar mesmo. Treinar. Ele tanto vê o pai fazer que... Tanto é que você, às vezes, repara no comportamento dos filhos, na maneira de falar, na maneira de andar. E você se dá conta que o filho tem a tendência de imitar o pai. Não é sempre assim. Às vezes a filha também imita o pai. E a filha tem a tendência de imitar a mãe. E é, você olha assim, mas parece o pai, olha lá como anda, olha como faz. Eu vejo o Luquinha andando, eu percebo assim, parece o Sérgio andando. Eu tenho um tio, Otacílio, o nome dele, que eu não consigo entender uma palavra do que ele fala. Ele parece aquele sujeito, o Zé Buscapé. E quando fala... Eu não entendo. Ô, tia, o que foi que o tio falou? Ela interpreta lá. E eu tenho um filho dele, que também é Sérgio, e aí eu vou conversar com o Sérgio. Falei, Sérgio, não entendi, foi nada. É igualzinho ao pai. Foi treinado. Então, os filhos não só pegam essas coisas dos pais, mas a piedade, a relação dos pais com Deus, eles também veem e observam. E imitam. E eu sei que o texto me faz crer que Abraão tinha uma intimidade tão profunda com Deus, que quando chegou a hora mesmo de sacrificar o filho, aí então Deus diz assim: não, Abraão, não precisa, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque não negaste o seu filho, seu único filho. Eu sinto que Isaac só não fugiu dali, porque ele sabia quem era o Deus em quem o seu pai confiava, e que também passou a ser o seu Deus. Aí muitas lições a gente aprende aqui. A primeira delas é: de quem é o filho que você carregou no ventre e o filho que você cria em casa? É seu ou de Deus? Certamente é de Deus. Foi um presente que Deus lhe deu para você cuidar. Ele confiou o filho a você. Mas se Deus chegar para você e disser assim: olha, agora pegue seu filho, seu único filho, e entregue a mim, o que você faria? Eu estou dizendo isso porque eu me lembro de uma história quando eu era garoto, na primeira igreja de Cubatão, que uma moça chegou e disse: mãe, Deus me chamou para ser missionária. E aí a mãe chegou e falou: de jeito nenhum, missionário não, porque missionário sofre, missionário isso, missionário aquilo, tu não vai ser missionário. Fez todo o possível para que a filha não fosse missionária. A filha não foi missionária, a filha depois se afastou do evangelho, depois foi se envolver com coisas, com ocultismo, e a mãe chorava: eu podia ter deixado minha filha seguir o Senhor, não deixei. E se Deus quiser que seu filho seja um missionário? Se Deus quiser que seu filho seja um pastor, alguém, você vai permitir? E se Deus quiser fazer o que ele quiser com o seu filho, como é que vai ser? Não, Deus, de jeito nenhum, meu filho. Tem gente que se apega tanto aos filhos que Deus nos dá, que os filhos acabam se tornando um problema para que as pessoas sirvam a Deus. Lembro de alguém que já falei aqui para vocês, a gente orou tanto para que ela tivesse os seus filhos e depois não apareceu mais à igreja. E acontece muito disso, né? As pessoas pedem a Deus um filho e Deus dá. Aí depois: ah, não vim porque, meu filho, não sei o quê. Trago o filho chorando, trago o filho com dor de barriga, trago o filho. Eu lembro do Alexandre, na igreja, com dor de barriga, eu pegava ele assim, enquanto lá estava lá o louvor, eu com a mão na barriga dele. Traga do jeito que for. O filho não pode ser um empecilho para que você deixe de vir à igreja ou de fazer o serviço do Senhor. Eu e a Cris, na época não tínhamos carro, a gente ia para onde quer que tivesse que ir. O parque pegava ônibus. Eu lembro de uma noite, madrugada, um frio terrível. Enrolamos o Alexandre todinho e ficávamos lá esperando o ônibus, mas não deixávamos de fazer aquilo que a gente tinha que fazer. E hoje em dia, Deus nos dá os filhos e a gente... Outra coisa, outra lição que eu aprendo nesse texto é que a gente leu ali: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E a gente tem que se fazer como elas. Uma das coisas que eu tenho entendido, sabe qual é? É que quem tem impedido as crianças de chegarem a Jesus, na maioria das vezes, são os próprios pais. Porque nesse período aí de formação, de quando nascem até 10, 12 anos, eles são trabalháveis, moldáveis. E os pais não se preocupam com isso. E aí depois, quando chega lá aos 15, 20 anos, pastor, o senhor poderia falar? Eu poderia, mas não vai adiantar nada, porque ele já esqueceu o caminho da igreja, já esqueceu quem é o Senhor, então não vai adiantar. Então, eu diria que quem hoje, a maioria, em alguns casos, né, tem impedido as crianças de virem ao Senhor, são os próprios pais. Às vezes a gente aqui na igreja fica quase que clamando aos pais, tragam seus filhos. Mas a gente não fala só para encher de criança aqui, não. Fala para o seu próprio bem, para que amanhã eles sejam os líderes da igreja. E às vezes a gente é que impede que as crianças cheguem até o Senhor. E a terceira lição que eu quero que você aprenda aqui, muito importante, é que depois, olha, Abraão chegou num momento lá de pegar, levantar o facão lá, ou o cutelo, e na hora que ele ia imolar o garoto, a voz do céu, Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porque eu sei que você teme a Deus, porque não negaste seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, foi a palavra de Deus a Abraão. E depois que isso ocorreu, apareceu lá um cordeiro, lá um arbusto, eles sacrificaram, e depois Deus saiu abençoando a Abraão e a toda a sua geração, conforme a gente lê, deixe-me achar aqui, conforme a gente lê na palavra do Senhor, no versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro, preso pelos chifres no arbusto. Desculpa, o versículo 15. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Graças a Deus pela vida deste homem, porque por meio dele, o texto diz aqui, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Você pode imaginar quantas pessoas, quantas famílias, quantos lares serão abençoados se você abençoar os seus filhos com a palavra da verdade, vivendo o Evangelho. Quantas famílias você pode abençoar transmitindo os valores do Senhor? E o versículo 19 diz, então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Meus irmãos, esse período de mês das crianças é um mês muito importante para a gente refletir. E para concluir, eu volto a falar do seu boletim, esse editorial que tem aqui, que fala sobre a vida de Sara, que foi a mãe de Isaac, de Ana, que foi a mãe de Samuel, e Isabel, que foi a mãe de João Batista. Essas três mulheres tinham um problema em comum. Elas tinham dificuldades para engravidar. Engravidaram e dedicaram os seus filhos ao Senhor. E esses homens, esses meninos, se tornaram grandes homens nas mãos de Deus. Porque elas receberam esse presente de Deus e, ao devolverem para Deus, devolveram de uma forma que agradou o coração de Deus. como é que você está encaminhando o seu filho ou os seus filhos? Deus lhe deu os seus filhos, você vai devolver a eles como? Meus irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe. Que essa experiência de Abraão e Isaac aqui seja também a inspiração para a sua experiência. Viva o Senhor e seus filhos vão conhecer a Deus. E eles serão grandes homens. Só para terminar, eu lembro de uma revistinha que da APEC, talvez a Vanessa lembre, e quem estudou, tem lá dois exemplos de família. Uma, a família cujos pais ensinaram o caminho do Senhor aos seus filhos. E outra que os pais não os ensinaram. O que que aconteceu? A família desses que não ensinaram o caminho do Senhor, o que que a gente tem ali? O texto trata lá. Muitos ladrões, prostitutas, assassinos, pessoas que se envolveram com drogas, pessoas que se envolveram no crime no mais alto grau. Você olha aquilo, parece que temos ali uma maldição hereditária. E aí as pessoas ficam perguntando muito umas para as outras e para mim: pastor, existe maldição hereditária? Eu falei: não existe, existe e não existe. Existe porque se o pai ensina errado, então aquilo que é uma maldição vai errado até o fim, a menos que alguém no meio do caminho lá conheça Jesus. O que é muito difícil, mas não improvável, e acontece muito. Mas aquela família foi só tristeza, só dor. E do outro lado, a família daqueles que seguiram os ensinamentos do Senhor. E muitos se tornaram pastores, missionários, líderes nas igrejas, se tornaram governantes e até presidentes. Presidente dos Estados Unidos da América. Porque essa família seguiu os princípios do Senhor. Então essa família foi uma família abençoada. Você lembra desse livrinho? Você chegou a ver? Não. Eu acho que é antigo, porque eu peguei da minha sogra, né? O livro da minha sogra. Mas é isso que acontece quando a gente ensina o caminho do Senhor aos nossos filhos. A tendência é toda a geração, toda ser abençoada. Quando a gente ignora isso, a tendência é toda a geração ser amaldiçoada. Ou amaldiçoada no sentido de escolher um caminho errado, não pode dar certo. Que Deus abençoe a todos.